Olá, eu sou Priscila Carvalho, Vivendo Magenta, e essa é a lição de número 91 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Milagres são vistos na luz. É importante lembrar que milagres e visão vão necessariamente juntos. Isso precisa ser repetido e repetido frequentemente. Essa é uma ideia central no teu novo sistema de pensamento e na percepção que ele produz. O milagre está sempre aqui. A sua presença não é causada pela tua visão. A sua ausência não é um resultado do teu fracasso em ver. Só a tua consciência dos milagres é afetada. Tu os verás na luz, não os verás no escuro. Para ti, então, a luz é crucial. Enquanto permaneces na escuridão, o milagre permanece sem ser visto. Assim, ficas convencido de que ele não está aqui. Isso decorre das premissas das quais vem a escuridão. A negação da luz conduz ao fracasso em percebê-la. O fracasso em perceber a luz é perceber a escuridão. Nesse caso, a luz é inútil para ti, embora esteja aqui. Tu não podes usá-la porque a sua presença é desconhecida para ti. E a aparente realidade da escuridão faz com que a ideia da luz seja sem significado. Ser informado de que o que não vês está presente soa como insanidade. É muito difícil te convenceres de que é insanidade não ver o que está presente e, ao invés disso, ver o que não está. Não duvidas de que os olhos do corpo podem ver. Não duvidas de que as imagens que eles te mostram são a realidade. A tua fé na escuridão e não na luz. Como isso pode ser revertido? Para ti é impossível, mas não estás sozinho nisso. Os teus esforços, por menores que possam ser, contam com apoio forte. Se apenas reconhecesses o quanto é grande essa força, as tuas dúvidas se desvaneceriam. Hoje vamos nos dedicar à tentativa de deixar com que sintas essa força. Quando tiveres sentido em ti a força que faz com que todos os milagres estejam facilmente ao teu alcance, não duvidarás. Ao sentir a força dentro de ti, os milagres que o teu senso de fraqueza escondem saltarão à tua consciência. 3 vezes no dia de hoje, reserva 10 minutos, aproximadamente, para um momento de quietude em que tentarás deixar a tua fraqueza para trás. Isso é realizado de modo muito simples, ao instruíres a ti mesmo que não és um corpo. A fé vai para o que tu queres e instruis a tua mente de acordo com isso. A tua vontade continua sendo o teu professor. E a tua vontade tem toda a força para fazer o que ela deseja. Podes escapar do corpo, se assim escolheres. Podes experimentar a força em ti. Começa os períodos de prática mais longos com essa declaração das verdadeiras relações entre causa e efeito. Os milagres são vistos na luz. Os olhos do corpo não percebem a luz. Mas eu não sou um corpo. O que sou eu? A pergunta que conclui essa declaração é necessária para os nossos exercícios de hoje. O que pensas que és é uma crença a ser desfeita. Mas o que realmente és tem que ser revelado a ti. Acreditar que és um corpo pede correção, pois é um erro. A verdade do que és convoca a força em ti para trazeres à tua consciência aquilo que o equívoco oculta. Se não és um corpo, o que és tu? Precisas estar ciente do que o Espírito Santo usa para substituir a imagem de um corpo na tua mente. Precisa sentir algo em que possas depositar a tua fé à medida em que a retiras do corpo. Precisa ter uma real experiência de outra coisa, algo mais sólido e mais seguro, mais digno da tua fé e realmente presente. Se tu não és um corpo, o que és tu? Pergunta isso com honestidade. Em seguida, dedica vários minutos a deixar que os teus pensamentos equivocados sobre características tuas sejam corrigidos e substituídos pelos seus opostos. Dize, por exemplo: eu não sou fraco, mas forte. Eu não sou impotente, mas todo-poderoso. Eu não sou limitado, mas ilimitado. Eu não tenho dúvida, mas certeza. Eu não sou uma ilusão, mas uma realidade. Eu não posso ver na escuridão, e sim na luz. Na segunda fase do período de exercícios, tenta experimentar estas verdades sobre ti mesmo. Concentra-te particularmente na experiência da força. Lembra-te de que todo senso de fraqueza é associado à crença segundo a qual tu és um corpo. Uma crença que é equivocada e não merece nenhuma fé. Tenta remover a tua fé dessa crença, nem que seja por um momento. À medida em que avançamos, tu te acostumarás a manter a tua fé naquilo que é mais digno em ti. Relaxa no resto do período de prática, confiante de que os teus esforços, por menores que sejam, são plenamente apoiados pela força de Deus e de todos os seus pensamentos. É deles que virá a tua força. É através do seu forte apoio que sentirás a força em ti. Eles estão unidos a ti nesse período de prática, no qual o compartilhas com um propósito como deles próprios. Deles é a luz em que verás os milagres, pois a sua força é tua. Deles é a força que vem a ser os teus olhos, para que possas ver. 5 ou 6 vezes por hora, a intervalos razoavelmente regulares, lembra-te de que milagres são vistos na luz. Certifica-te também de fazer frente a qualquer tentação com a ideia de hoje. Essa forma poderia te ser útil neste propósito especial. Milagres são vistos na luz. Que eu não feche os olhos por causa disso. Milagres são vistos na luz. Que eu não feche os olhos por causa disso. Citação do dia: o ego é impotente diante do amor. Apesar das minhas ilusões e os gritos do meu ego, há uma paz imperturbável e imutável dentro de mim. Nela está a resposta para todas as minhas questões e o fim de todos os meus medos. Hoje, mesmo nos momentos quando eu não posso encontrar a paz, eu me empodero por lembrar que ela existe. Minha fé irá surgir através de todas as minhas ilusões, como uma pequena flor que surge através de uma rachadura no cimento. Ilusões irão cair e a paz irá prevalecer na minha vida e no mundo. Querido Deus, apesar de quaisquer pensamentos em minha mente que possam esconder a sua luz hoje, por favor, me mostre o que eu preciso ver. Eu acredito no seu poder e eu acredito no seu amor, que eu possa hoje experienciar aquilo no qual eu acredito. Amém. Extraído do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias de Marianne Williamson. Um mega beijo gigantão. Tudo de lindo e maravilhoso para vocês. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.